sourire fou. Nossa fortaleza, socorro bem presente, não angústia, socorro bem presente, não angústia, nada temerei com meu Jesus. Sempre estou seguro com Jesus. Mesmo que a terra se abale, lançados sejam os montes no mar, mesmo que as águas se perturbem e que os mais altos